Quem é simplesinho de tudo aí? É nóis. É, eu te amava. Você era um quebrado ainda, viu? Esquece disso não. Lembrar, até seu carro eu empurrava. E no boteco eu que pagava pra você. Da sua vida dura eu nunca reclamei, porque sempre te amei. Cê juntando moeda um ano só pra me levar num motel. Era o quarto mais simples, mas mesmo assim me levava pro céu. Dia dos namorados me levou pra jantar fora, um pombo de coxinha e Coca-Cola. É simples e de tudo nosso amor, e você me ganhou. Sem luxo, só colchão no chão, ventilador. Simples e de tudo nosso amor, fica na minha vida. Só dá nós dois cachorro quente ali na esquina. É simples e de tudo nosso amor, e você me ganhou. Sem luxo, só colchão no chão, ventilador. Simples e de tudo nosso amor, fica na minha vida. Só dá nós dois cachorro quente ali na esquina. Henrique e Juliana! Maiara e Maraísa. Eu juntando moeda um ano só pra te levar no motel. Era o quarto mais simples, mesmo assim te levava pro céu. Dia dos namorados te levei pra jantar fora. Nós quatro em Goiânia era foda. É simples e de tudo nosso amor, e você me ganhou. Sem luxo, só colchão no chão, ventilador. Simples e de tudo nosso amor, fica na minha vida. Só dá nós dois cachorro quente ali na esquina. É simples e de tudo nosso amor, e você me ganhou. Sem luxo, só colchão no chão, ventilador. Simples e de tudo nosso amor, fica na minha vida. Só dá nós dois cachorro quente ali na esquina.